mestre dos derivativos, tá? E hoje eu gostaria de já levantar um questionamento sobre informação, tá? E se o sistema estiver preparado para te esconder informações para que você não tome boas decisões? Muita gente fala isso daí, né? Tem sempre aquela teoria da conspiração que diz o seguinte: que os poderosos não querem que você, que o povo tenha educação. Não, não sei se isso é verdade, não. Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas certamente tem alguns procedimentos aqui no Brasil que são no mínimo suspeitos, tá? Aqui na capa desse vídeo é uma capa bem interessante. Ele é um print de um aplicativo de celular da Interactive Brokers. Tá, da Interactive Brokers. Então, da Interactive Brokers, tá? Interactive Brokers. É um print de tela, tá? Vocês vão observar aqui na tela, tem lá o Theta. Tem um negócio lá que tá com que é Theta. Tem o Vega. Tem lá o Vega, tá? Vocês podem ver, abre o Interactive Brokers, tem o Theta, tem o Vega, tá? Aqui tem o SPX Delta. SPX Delta, Delta SPX, tá? E aqui tem, né, o sobra excedente de margem, o excedente de margem, certo? Então aqui é o seguinte, tá? Essas informações aqui, elas são informações que estão em toda a plataforma americana, tá? Toda a plataforma americana, tá? Então é o seguinte, por que aqui no Brasil as plataformas não são assim? Olha, isso eu não sei te dizer. Eu não sei dizer por que as plataformas não são assim. Mas o que quer dizer o teta? O teta é o quanto que você ganha com a passagem do tempo. Então, se esse teta tiver negativo, quer dizer que você está ferrado, cara. Que você está ferrado. Que esse teta está negativo, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que com a passagem do tempo você está perdendo dinheiro. Então, peraí, se você tem uma posição de derivativo, que você sabe que o seu teta está negativo, você imediatamente você toma alguma atitude. Pô, eu preciso mexer nisso daí. Pois é, por que essa informação não está na nossa plataforma? Se está em todas as plataformas americanas, tá? E o Vega? Se o Vega tiver negativo, você está lascado, cara. Porque se subir a vol, você quebra. Tá? Se o Delta SPX estiver negativo, quer dizer que se subir, você perde dinheiro. Pronto. Só essas três informaçãozinhas que tem em toda a plataforma americana, tem na Interactive Broker, na Testwork, acho que é American. Trade, tá? Em todos esses aí tem. Tá? Assim você consegue tomar uma boa decisão. Vamos supor que você está posicionado em Petrobras. Aí você está com teta negativo, por exemplo. Você está com teta negativo. Opa, peraí. Eu estou com teta negativo, eu tenho que ajustar minha posição, senão eu perco dinheiro com a passagem do tempo. Tá? Pô, tô com Vega muito negativo. Pô, quer dizer que se a vol explodir, eu quebro. Estoura minha margem. Tá? O seu delta. Pô, se o meu delta tiver positivo, opa, se tiver positivo, quer dizer que eu posso vender um pouco de call para equilibrar, para ficar levemente negativo. Você consegue ajustar a sua posição só olhando para esses três elementos aqui. O Vega nem tanto, o Vega já é mais difícil você mexer, mas o Theta sim. Então vamos supor que você foi lá, não, tem sempre aquele cara que manda e-mail, pergunta: professor, eu estou pensando em vender uma da M37, comprar uma da duas da N33. O que que você acha dessa operação? Então, você não precisa achar nada. Você coloca lá, digita lá na plataforma da Interactive Brokers e você pede o checklist dele, já te mostra o teto, o Vega, mostra todas as gregas. E te mostra exatamente o que acontece com aquela operação no vencimento. Tá? E uma coisa importante, quando você tem uma estratégia, o que que ele faz? Você consegue, ele te dá, né, exatamente o range de ganho. Qualquer estratégia que você monta, você clica em cima, te mostra lá o range de ganho. Você sabe exatamente onde perde, onde você ganha. Agora, esses dois elementos são super importantes. Porque se sua posição estiver desajustada, vamos supor que você montou cinco, seis estratégias, uma em cima da outra. Mas você fala, putz, e agora? Tô ferrado, cara. Tá uma em cima da outra. O que que eu faço agora? Aí você já se perdeu. Não tem problema. Você só olha o teta e o delta. Se o teta tiver positivo, é só você ficar de boa que logo vai melhorar a posição. Se o teta tiver negativo, você tem que desarmar ela ou tem que ajustar o teta. Tá? E se o delta tiver positivo, por exemplo, você pode vender um pouquinho de call. Vender um pouquinho de call fora do dia, o que que acontece? Piora um pouco o Vega, mas melhora muito o teta. Então é muito mais fácil de operar. E tem gente, né, que o que o pessoal está tentando vender agora? Esse tal negócio de mande dinheiro para o exterior, monte uma offshore. Tudo isso daí está querendo o quê? Está querendo só pegar dinheiro de você. Tem que contar uns 5, 7 mil, né, para você montar uma offshore, mais não sei o quê. Tá? Não precisa fazer isso daí não, gente. Tá? O único motivo que faz você operar nos Estados Unidos, operar na Inglaterra e ser copeiro na Inglaterra, né, ou então varrer rua lá na França, só tem um motivo: ganhar grana. Você precisa ganhar. Para ganhar grana, não adianta você mandar dinheiro para o exterior. Lá você não vai ganhar mais. Você precisa criar a máquina de ganhar dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro com a passagem do tempo. E isso você vai conseguir onde tem muita volatilidade. Onde você vende uma opçãozinha lá, tem um teste. Só vocês terem uma ideia, tá bom? Tem um ativo chamado Wolf. Wolf, tá? Ou Wolf Technology, tá? Pra você ter uma ideia, para uma semana, o teta de uma opção da, vamos chamar aqui da Q, Q400, Q40, W1, tá? Ele está a 12 centavos. O teta está a 12 centavos, tá? O teta da Petro, agora seria a Q, né? Seria Q300, vai, W1, tá? Ele está a 2 centavos. Olha só a diferença. Detalhe, esse ativo aqui custa 4 dólares. Esse ativo aqui custa 30 reais. Olha só quanto que é o teta de 2 centavos sobre 30 reais. E quanto que é 12 centavos sobre 4 dólares. Viu a diferença? Por que que nos Estados Unidos é muito mais generoso para quem vende opção? Para quem vende opção, quer ganhar com rolagem, é muito mais generoso. Aqui, se você for fazer o comparativo, aqui dá 12 por 4, dá quanto? Dá 3% num dia? 2 por isso aqui dá 0,066. 3,0066 dá quanto? Dá umas 40 vezes mais, é isso? 40, é isso aí, umas 40 vezes a mais. Cara, é um absurdo. É um absurdo o potencial de ganho que tem nesses ativos aí, tá? Então é o seguinte, tá? Não vou dar mais detalhes, tá? Se você quiser aprender como operar lá nos Estados Unidos, é só você assinar o canal aqui no plano Sala Mestre Derivativos, custa R$200 por mês. Você precisa ter pelo menos $2,500 para mandar lá para fora, no Relative Broker. Não precisa saber inglês, tá? Você precisa conseguir preencher aquele cadastro lá, tá? Mas se tiver dificuldade, os alunos ajudam a preencher o cadastro. E você precisa mandar $2,500 para lá. Você pode perder tudo? Pode perder tudo. Mas com um potencial de ganho é tão grande, tá? Que eu diria o seguinte: lá a rolagem é em torno de 10 a 15 vezes melhor do que aqui no Brasil. Então quem gosta de ficar vendendo call e put, ganhar com rolagem, o negócio é lá. Não é aqui. Aqui ganha muito pouco. Muito pouco, tá? Para um ativo de 4 dólares aí de Notional, você consegue ganhar numa semana aí, você consegue vender na linha do dinheiro, uma put na linha do dinheiro valendo 10%. Aqui no Brasil, por uma semana, dá quanto? 0,3%, 0,5% no máximo. Então lá dá quase 20 vezes mais. Tá? E sem contar a rolagem. Agora, você que gosta de vender put, você não pode continuar aqui no Brasil. Você tem que ir para os Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, a rolagem da put é sempre positiva. Sabe por quê? Porque é put americano. Então você que costuma ficar lascado porque vendeu put, entrou no dinheiro, o lance é Estados Unidos. Ah, mas eu preciso resolver o problema aqui. É mais fácil você ganhar dinheiro lá do que resolver os seus problemas aqui. Tá? Então é isso, gente. Tá? Então já está dado o recado. Já mostrei os ativos. Mostrei aqui, tem a capa aqui da tela. Tá? É só você assinar o canal aqui no plano Sala Mais Derivativo. Tem acesso ao grupo de Telegram. Entrou, é duzentão. Não gostou? No mês seguinte você sai. No mês seguinte você sai. Acho que não entreguei o que eu me propus a entregar. É só sair no mês seguinte. É stop loss de 200 pilas. Tá? Quanto você já não perdeu em curso de 5, 6, 10 mil que não ensinou muita coisa? Tá? E agora eu vou te dar uma dica, vou te dar uma super dica, que isso daqui vai valer pelo curso já. Então se você for assinar aqui o canal, pagar 200, então só essa dica eu vou te dar. Tem gente que pergunta assim: ah, professor, quanto que é a venda coberta, quanto que vale a venda coberta de tal ativo e tal? Coisa mais simples, que eu vou te dar uma conta, tá? Vai lá e pega a VOL anual, anualizada. Vamos supor que a VOL anualizada deu 20%, tem um site da Bovespa. Divide por 8, tá bom? Vai dar 2,5%, não é? É isso? Essa é a taxa da venda coberta. Vai dar 2,5%. Pronto. Tá? Quanto vale essa informação aqui? Essa informação já valeu os R$200, tá certo? Então assina aqui o canal no plano Sala Mestre Derivativos, tá? Se você ainda não vai assinar aqui o canal, assina depois. Tem aqui tem a nossa playlist, primeiros passos para você começar, e quem já está um pouquinho na frente vai na playlist tutorial, tá? E aí pronto, né? Você vai lá, você vai aprender muita coisa, tá? Quem já está no imersão, tá? Faz um upgrade lá para o sala mais derivativos, tá? Vai aprender muita coisa e a gente vai começar a operar bastante os derivativos americanos, né? Tem a playlist American Leverage, tá? E quem já está no tesouraria, vocês também têm acesso a esses vídeos aí do American Leverage. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e bora estudar, vencer o mercado. E você que não tá nem aí com o mercado, tá? Também muito obrigado aí por assistir o canal. Então você me ajuda aí, cara. Eu tenho meus shorts aqui, tem um monte de coisa, muita curiosidade legal, tá? Manda os meus shorts pros amigos, pra eles assistirem os shorts. Eu falo sobre saúde, sobre bem-estar, né? Sobre teste psicológico aí nos meus shorts, tá? Não é, o shorts deveria ser o mesmo assunto do canal, mas pelo jeito não funciona como o mesmo assunto do canal. Então, eu shorts eu resolvi colocar outras coisas que fazem parte da minha cultura. Valeu, gente? Um abraço para todos e bora estudar e vencer o mercado.